Спасибо. Спасибо, проведено. Prezado ITAP, o Gol 1168. ITAP, Gol 1168. Boa noite, Gol 705, informação Papá, prossiga. A subida prevista para o Galeão, por favor. Já tem uma cópia completa, tá pronto, cobre. Prossiga. Gol 705, Galeão, 3620 aprovado. Certo, Galeão. Direto, Irumi. India Romeo Uniforme Mike India Irumi, após prossegue na Upper November 857 até Moussu, Mike Oscar Lima Serra Uniforme Moussu e após conforme. Decola da 1-0, curva direita, subida da El, após Leda, após direto Irumi. Aciona 5042, controle 120 decimal 8. O voo 1703 está autorizado, Galeão nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, é da El, Leda, Irumi. Após uniforme November 857, Moslu, conforme o plano de voo. Transponder 5042, controle 208. Correto, Gol 705, chame pronto, pushback, só no mesmo. Câmara. 3197, informação Papá, pronto para cópia, Rio Galeão. 397, Galeão, 360 aprovado, direto Irumi, India Romeo Uniforme Mike India Irumi, pós Interceptor, November 857, até Moussu, Mike Oscar Lima Sierra Uniforme Moussu e após conforme. Cola da 1-0, curva direita, subida Dael, após Leta e após direto Irumi. Aciona 5022, controle 120, decimal 8. Galeão 360, DCT e Rumi, apenas o número 87, Monsu, Rocha por Comando, Colômbia 1-0, Dael, Leda e Rumi, controle 1-2-0-8, aciona 5-0-2-2, o Santos 317, pronto, suspeito acionamento, condição 2. Qual o transponder? 5-0-2-2. 5-0-2-2. Firmo, 5-0-2-2, pronto, suspeito acionamento, condição 2. Livro 2, chame táxi na 3197. Autorizado, obrigado. O 1168, sou autorizado a final do procedimento, desça para 2000, o ajuste 1014, reforme e estabilizado. 2000, autorizado ILS, vai chamar estabilizado, do 1168. Clube Salvador, boa noite. Boa noite, 66, informação Papá. Sou 1866, boa noite, é só na identificação. Desça para o nível 050 na chegada da Maré. 7050, estamos na Maré. Gol 866. É o meu Golf, reporta quando fora do solo, vento no aeródromo é 120 graus 09, nós, 8 metros 1014. Meu Golf já fora do solo, prova whisky sem interferência com a 10. Tente até o meu Golf, chama o controle em 120 decimal 8. Chama o controle até o retorno. Prova de Alfa Romeo até o meu Golf. Vem pro controle. É o Papá Romeo, hotel Romeo Golf, já decolado em Nimar, está com proa Whisky 500 pés para sobrevoo São Caetano. Entende, apenas não foi copiada a matrícula, pode confirmar por favor? Papá Romeo, hotel Romeo Golf. Entende, mantém a escolha permanente com o controle 510, o hotel Romeo Golf. Vai manter a escuta permanente, hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, informo que não recebo no radar, cheque o transponder 0134. 0134, acionado o Hotel Romeo Golf. Para o táxi, eu estou telefone 97 com 177 a bordo, 3 horas e 35, continuando Campinas. Para visual, contato radar, Hotel Romeo Golf. Sou 1168, informo o tráfego de um helicóptero à posição de 1 hora 9 milhas, mantendo entre 500 e 700 pés, não interfere nessa aproximação, informo o encontro estabilizado. Ok, vai pra lá. Azul 2781, chame Recife 1288, alterna 1353. 288353, alternando, Azul 2781, obrigado senhora, boa noite. Boa noite. É o 3197, mantém o ponto de espera, boa noite. Boa noite, mantém o ponto de espera visual para o tráfego nacional. Estabilizando, gol 9 na média. Gente, chame torre 1895. 1895. Salvador, gol no 168, passando externo e baixo para baixo. Gol no 168, livre pouso na 0, vento 130, zero grau 08. Livre pouso, gol 1168. 5000, Gol no 866. Gol no 866, autorizado descida para 2000, PSNH na 0, no 4, autorizado sinal de procedimento ILS, repista na 0, informe quando estabilizado. Gente, autorizado 2014, autorizado ILS, encontra estabilizado. 86. O 1866, informa o tráfego de um helicóptero mantendo entre 500 pés e 700 pés próximo à duna, não interfere na sua aproximação. Gente, 66. Controle, está 3197, decolou na da El. Está 3197, contato radar, sua paranisa 360, via da El. 360, está 3197, positivo a Irumi. Mantenha a saída, guarde coordenação, está 3197. Gente, obrigado. Liga. Você tem contato com alguém da Infraero para tirar o nosso finger, por favor? Qual é o finger? É o sim. Vamos informar a guarda. Obrigado. Aerogol no 705, pode tirar direcionamento na posição 5. Gente, o Gol 1705, autorizado de chamar o táxi. Autorizado para tirar direcionamento, Gol 1705. Sonduna, curso localizador Campo à Vista, estabilizando o drive no momento, Gol no 866. Gente, Gol no 866, chame agora a torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Gol no 866, estabilizado, ILS, trem baixo travado. Gol no 866, livre pouso, piscina 0, vento 1930 graus, 089. Livre pouso, Gol no 866. Gol 1705 para o táxi, com 175 a bordo, 3 horas e 30, Campinas. Altimetro 175 a bordo, altimetro no 0, 1 no passe, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 1 no noite, decimal 95 com Gol. Índia Alfa, Torre 1 no 95, ponto espera, Gol no 705, obrigado e boa noite. Solo, boa noite, Eltan, Mike, Hotel Juliette. Mike, Hotel Juliette, prossiga. O Mike, Hotel Juliette está no gate 9, solicita autorização de reboque para o 43, posição 2 Lima. Autorizado, reporte através do portão 6 dúzia. Ok, autorizado, reportar através do portão 6 dúzia. Da 3197, chame Recife, frequência 1251, alterna 133, decimal 25. Livre a linha e mantém pista no zero. A linha mantém no zero, gol no 705. 866, solo, zona 7, livre a direita e chama solo em 1211. Licença, livrão 211, gol no 866. Boa noite, 866, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, reporte Gol 1206. 120 graus, 069. 20 decolagem, 10, Gol 1705. Decolo 9705. 9705, decolado 19, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. O 705 solicita por onde Leda, Irumi ou Bidev. Zona 705, contato radar, sua para nível 360, via Dael. Via Dael, então, para o 360, gol 1705. 66, taxi via Juliette, portão número 4. Taxi via Juliette, portão é o número 4, obrigado, 866. Prossiga, Gol no 705. O Gol no 705 não terá condições de aproar Irume, nem Irume, nem Bidev. Solicito da presente proa 230, devido a formações. Qual vindo quantas milhas nessa proa, Gol no 705? 160 milhas, 160 milhas. Entre pela coordenada junto ao centro Recife. Posso. Da presente, solicita para 230, Gol no 705. Tente, está autorizado desvio, Gol no 705. Autorizado desvio, Gol no 705. Agora eu vou dar um Gol que vibra São Caetano, pelo setor 9, debaixo de mais. Eu hotel Romeu Gol. Gol 705, após o desvio, autorizada a proa de Dagel. Após desvio, Dagel, Gol 705, graças. Zona 705, chame Recife 1251, alterna 133, decimal 25. Recife 251, 3325, Bono 705. solo, é o Mike Hotel Juliette informando na carreira 65. Sente autorizado até o parte 3, reporte ao término. Autorizado até o parte 3, reporte ao término, grato. Minha torre 118 decimal 95. Uma torre. Com tráfego, é porta em solo controlado, vento 140 graus, 079 no aeródromo, vento e o altímetro é 1014, ok? Ok, 1014, que é a porta em solo controlado, é o meu golfe. São 3858, ao ser identificação, via chegada mar e desce para nível de voo 050. Identificou, desce para 050, são 3858. Alguma possibilidade de voar na torre de estátua da presente? Autorizado estátua, são 3858. Voando estátua, muito grato, 3858. Até o meu Golfo solo controlado 32, livre frequência. Uma boa noite. Eagle, tá 3858. Prossiga. Nosso número para pouso, senhor vice-presidente. 01. Possibilidade de liberar a restrição de estado, então? 3858. Livre. Graças. 3858, reautorizado, descida para 2000 pés, CNH 10014, final de procedimento ILS XP, pistão 0, em forma estabilizada. Positivo, desce até 2000 pés, 10014 no ajuste, autorizado ILS XP da 10, reportado estabilizado, 3858. Está liberado também a restrição de 5.000 e tanto, por estar 3.850. Afirmativo. Graças. Fala, voo 2043, tem a informação Quebec, autorização Guarulhos. T043, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 10. Saída da Euleda Mótica, decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5054, coteja. Guarulhos, Perzulu 10360, da Euleda Mótica, 5054-108. Planejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chamarão. Solo, é o Mike até o Juliette, formando perto de reboque. Grato, boa noite. Boa noite, frequência livre. LS Cruz, 190, Campo Avista, até 3258. Gente, chame a torre 118, decimal 95. 295, qual a torre agora, até 3258. Até daqui a pouco, obrigado. Boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, 3858 da Sana, final da 1-0. 73858, livre pouso, visto no 0, vento 1, 40 graus, 8 lá, hein? Sente com livre pouso, 1-0, 3850 da Sana. Sana 6310, sem identificação, chega da mar e desce para nível 050. 050, possibilidade de problema zona da presença. Autorizada para o Edituno, Sana 6310. Autorizada zona, ou Sana 6310, obrigado. Salvador, boa noite, 3858. 3858, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Repartente da Juliette, 3858, táxi via Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, obrigado, 3858. Na 6390, reautorizado descida para 2000 pés, sinal 014, final de procedimento ILS, repista na 0, informe estabilizado. Descida 2000, autorizado X-Ray, reporte estabilizado, Xanel 63, ONU 0 com 614. Salvador, Dandres 662, relação de 10, 3662, essa é a identificação via Mari, descida para nível 050. 050, via Dandres 662.